cansada. Faz o que queiras com ela, que te faça bom proveito. Eu já me quer destruir o nosso amor. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Não penso em mais ninguém. Ouvir tua voz me dá paz, mas me faz sofrer também. Se nunca te tenho perto de mim, se tudo ficou incerto, em qualquer lugar, em toda a canção, eu estarei pensando em ti. Se eu não te encontrar no meu coração, eu estarei pensando em ti. Eu duvidava, fui atrás só do que eu queria ver. Se eu pudesse, voltava aos dias para não ter que te perder. Se longe lá de fora tu me visses agora, em qualquer lugar, em toda a canção, eu estarei pensando. Se eu não te encontrar no meu coração, eu estarei pensando em ti. Se o amor puder sobreviver, só eu sei, só eu sei o que eu faria para te ver mais uma vez. Longe lá de fora, tu me visses agora, em qualquer lugar, em toda a canção, eu estarei pensando em ti. Se eu não te encontrar no meu coração, eu estarei pensando em ti. Em qualquer lugar, em toda a canção, eu estarei pensando em ti. Se eu não te encontrar no meu coração, eu estarei pensando em ti. Pelas quatro estações, fim de semana dançando ao som das minhas canções, a tentar não esquecer o que nos vem na ideia, mais um momento viver. As festas da nossa aldeia, o mês de agosto já está a chegar. É mais um ano para festejar. As romarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. O mês de agosto já está a chegar. É mais um ano para festejar. As romarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. Qualquer sítio se dança, e eu canto com humor. Dançar a gente não cansa, esteja frio ou calor. Mas que linda romaria, ver-vos assim é que eu gosto. A dançar com alegria, neste lindo mês de agosto. O mês de agosto já está a chegar. É mais um ano para festejar. As romarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. O mês de agosto já está a chegar. É mais um ano para festejar. As romarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. Já está a chegar. É mais um ano para festejar. Arrumarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. O mês de agosto já está a chegar. É mais um ano para festejar. Arrumarias e uma desgarrada, é para dançar até de madrugada. Leva no peito guardada ao olhar romper da aurora. O sol penumbra macio por entre o ramo do freixo. Fico parado e não mexo ao ouvir um passarinho. Canta, canta, passarinho, como é lindo. Vigia tão bonita. Quando passares a montoito, seja de noite ou de dia, toda a gente te explica e te diz aonde fica a barragem da vigia. Canta, canta, passarinho, está contigo o meu olhar. Está contigo o meu olhar. Tu nunca estarás sozinho, pousado neste raminho. Como é lindo o teu cantar, como te canta passarinho. Amor teu filho, porque esse amor não tem idade. Vai! A gente tira fora, logo ela reclama. Se a gente demora, a gente tira fora. A gente mete dentro, e eu quando tiro fora, juro que não aguento. A gente mete dentro, a gente tira fora. O problema vem quando a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. Depois o resultado vem a qualquer momento. Rapaziada, amigos, ponham-se a pau. Mulher é boa, mas tem um bichinho mau. É interesseiro e dá muito o que fazer. E alguns deles não se cansam de comer. De manhãzinha à tardinha e ao jantar. Pequeno almoço, almoço e lanchar. Digam-me lá como isto pode ser. Quem aguenta mulher assim a comer? A gente mete dentro, a gente tira fora. Logo ela reclama, se a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. E eu quando tiro fora, juro que não aguento. A gente mete dentro, a gente tira fora. O problema vem quando a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. Depois o resultado vem a qualquer momento. Rapaziada, meus amigos, e agora? Se ela não come é porque já comeu fora. Será regime porque quer emagrecer? Será que fora outro prato vai comer? De manhãzinha à tardinha e ao jantar. Se não estás, outro vem em teu lugar. Deu de comer e ele também comeu. E no teu prato veio outro e lambeu. A gente mete dentro, a gente tira fora. Logo ela reclama, se a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. E eu quando tiro fora, juro que não aguento. A gente mete dentro, a gente tira fora. O problema vem quando a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. Depois o resultado vem a qualquer momento. A gente tira fora, logo ela reclama. Se a gente demora, a gente tira fora. A gente mete dentro, e eu quando tiro fora, juro que não aguento. A gente mete dentro, a gente tira fora. O problema vem quando a gente demora. A gente tira fora, a gente mete dentro. Depois o resultado vem a qualquer momento. Da minha vida quando meu amor souber que já lhe fui infiel com uma outra mulher. Porque é que o ser humano é assim tão imperfeito e só se lembra mal, e só se lembra do mal quando o mal já está feito. Ando tão preocupado, sem saber o que fazer. Seja qual for o castigo, eu tenho que lhe dizer. Amor, minha querida, eu traí teu coração. A teu confesso, sinto-me lama no chão. Tenho uma vida linda, um maravilhoso lar. Também tenho um grande amor, tão puro como o luar. Só não tive foi juízo, tinha a cabeça perdida. Nessa hora em que traí, nessa hora em que traí o amor da minha vida. Tão preocupado, sem saber o que fazer. Seja qual for o castigo, eu tenho que lhe dizer: meu amor, minha querida, eu traí teu coração. Eu me confesso, sinto-me lama no chão. Canal 2. Comboio do meio-dia. Meu amor disse que vinha o comboio do meio-dia. O comboio já passou sem trazer minha alegria. O comboio já passou sem trazer minha alegria. Um lindo ramo de rosas para meu amor levar. Abraçado às flores na estação eu fiquei. Abraçado às flores na estação eu fiquei. Ai, ai, ai, desgostos quem os não tem. Ai, ai, ai, chegou a minha vez também. Prometeu mais uma vez. Meu amor disse que vinha. Prometeu mais uma vez. O comboio já passou, triste fiquei outra vez. O comboio já passou, triste fiquei outra vez. Um lindo ramo de rosas para meu amor levar. Um lindo ramo de rosas para meu amor levar. Abraçado a vez eu fiquei. Abraçado às flores mais uma vez eu fiquei. Ai, ai, ai, desgostos canhos não tem. Ai, ai, ai, chegou a minha vez também. Thank you.

direita. Vamos.